Vixe, mano. Será que eu devo arriscar? Vou ligar pra vida qual é. Deixe o seu recado. Você só será tarifado após o sinal. Alô, mina. Só queria que você ouvisse essas palavras. Oi, Tiás, não tem mais graça, não tem sua presença. A noite ficou tensa, vazio e meio tensa. Procuro o seu corpo, só sinto o seu cheiro. Minha mente te desenha, dos pés até o cabelo. Viro e reviro, penso em te ligar, mas já tá muito tarde, não quero atrapalhar. E agora, o que eu devo fazer? Deitar e não dormir, ou fica a noite em claro, pensando em você, me enlouquece. Como é que pode? Quando você passa, minha visão desembaça. Só tenho olhos pra ti e o sorriso não disfarça, cabreiro. Eu fico meio sem jeito quando você para na minha frente e me provoca o tempo inteiro. Negar, queria voltar lá do começo e valorizar o seu amor por inteiro. Expressar o que eu sinto, o que eu deixei de falar. Só quero recuperar para que volte pro mesmo lugar. Dois amigos, um amor proibido, uma relação muito forte, corações desinibidos, paixão, além de uma atração. Dos corpos, dos olhares, uma emoção. Não precisava nem falar, pois minha face expressava o quanto era bom quando cê ia na minha casa. Notei que o seu pai não gostava, mas o que Deus ilumina nada mais atrapalha. Suas amigas diziam que a gente não ia dar certo, de tanto colocar em praga, já não te tenho por perto. Sabe por quê? Pois elas tinham inveja de você, sem clichê. Elas queriam, era me ter, sem saber que eu não iria dar bola. Pois um amor de verdade a gente nunca joga fora. Te preservei, vim com a joia preciosa. Mas mina, eu tenho um segredo, no entanto, atribuída desde lá do nosso primeiro encontro. Você não lembra, mas vou te dar a recordação. Esqueceu que você me deu a chave do seu coração. Estação verbal, tio. Estação metropolitana.